As novinhas fazem assim, ó. Portal do Arrocha. Na boca do litro. Na boca do litro. Na boca do litro. Ui! É o lado A. É o da aventura. Parece até uma mentira. Sarra e vai. Na boca do litro, de frente ela adora, de lado é diferente. De costa ela rebola e joga bumbum pra gente. Essa novinha tá chamando toda a atenção. O patrão pega o litro e põe perto do paredão. O patrão pega o litro e põe perto do paredão.